y como soy de estar operado como yo, no puedo ser útil. Bueno, disculpado por mi pasión y sabía llegado con alguien a mi familia. Uno o llegaron sin moverlo para. Para ti, si me está igual, si me tiene lugar en paz, está en el que son los que se ha puesto en paz, obligado más que tengo que la otra, que no puedo estar obligado. Sete atendimentação de essa via, chegada com mais de 3070, ótimo, chama de área, chama a todos os aparatos, para o localizando na sua 060, 4, para 2 e 3, autorizado para o sistema de hoje. É sim, a responsabilidade. Salvador, boa noite, o SAM 3529. SAM 3529, com aproximação, abaixo do estalido, TNH 104. Aguardando livre, o SAM 3529, perdeu contato com o controle. Salvador, o ano 170 da Gol, bom dia. O ano 170, contato com a Banabeclagem, seu parâmetro 370 de Açúcar, transição de parque. 370, Pucas de Parque, Gol, ano 170. Quando possível, esquerda de parque. O 170, não tem isso no tipo da saída. Compreendo, vai ser a saída, Gol, ano 170. Aguarde, está ali o PNH 104. Existe para o nível 060. Alpha, what's the 4 metros de velocidade. Estabilidade. parte 3, da posição 1, não morreu.

Thank you. Uno Rio de Janeiro, para 2.000 metros, 8.000 metros.